momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e são 3 anos de Papo de Calçada. É muito podcast. Aqui é a Angélica Uejima e a champanhe tá gelando. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S. E eu realmente não lembro quando que eu comecei a gravar podcast com essas pessoas aqui. Aqui quem fala é Gabriel Lira e Papo de Calçada agora é meu podcast, porque o meu mesmo original gravo quase nada mais. Olá, pessoas. Aqui é Paulo Zanella e eu acho que esse podcast é a perdição do mundo, porque desde que comecei a gravar ele, tudo tá dando errado nesse planeta. E eu sou Renata da S. Eu vim só pra fazer número. Vamos lá que tá começando um Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui. 150 episódios, 3 anos de podcast, quem diria? Há mais de 2 anos, sem falhar, todas as quintas-feiras, episódio novo. Regularidade é importante. Vamos... é importante na evolução de um ser. Pra você ver, e amizades foram construídas nesse podcast, amizades que, falar pra vocês que são poucos amigos que eu tenho igual a vocês. O que, que é, Bruno, que você tá fazendo negativo aí? Eu não gosto de vocês, eu nem falando que aqui tem amizade, e nada. A amizade que a gente construiu aqui é um negócio, amigo, pra ser estudado. Eu achei que vocês já tinham começado a gravar e eu entrei, eu tinha avisado que eu ia fazer só uma participação e era exatamente o que eu ia dizer. Ia falar que eu e Bruno, a gente vive aqui no nosso canto totalmente isolado. Eu ia falar que vocês são as pessoas com as quais a gente mais convive. Não, o pessoal não sabe, quem ouve não sabe, que quando a gente tá com problema, a gente faz hangout, reunião, pra falar dos problemas. Aqui é realmente um grupo. Ou então surta lá no grupo de WhatsApp, manda todos os xingamentos que quer mandar pro mundo, fala, vou gritar aqui. Isso. E sai gente, correndo, né? Ó, gente, rapidinho, eu só posso desabafar com vocês. Olha só. Bom, e pra marcar essa data maravilhosa, esses 150 episódios, nós vamos seguir uma sugestão que não é uma novidade, porque a gente já fez esse tipo de episódio, mas é uma sugestão bacana do nosso membro, não é o mais novo, porque entrou uma pessoa depois dele, mas eu acho que na idade é o mais novo, nosso garotinho aqui, que vocês podem ver que tem uma voz de menino de 15 anos de idade, bateu o Paulo aí no mais novo do grupo. Gabriel, qual que é a sua sugestão? Já começa aí, já puxa o seu primeiro aí. Vou até impor agora a minha voz. Agora eu vou falar como um homenzinho. Vou falar grosso agora. Agora eu vou falar, ó. Omelete de fromage. Então, vamos lá. Vamos começar aí, né, polonizando, né? A gente teve aí, né, a corrida espacial. A gente, né, teve aquela, tinha, né, uma discussão bem antiga aí, né, pra saber a geometria aí do nosso planeta aí, lindo, né, maravilhoso, né. Alguns falavam que o nosso planeta aí, né, não era como uma pizza, né, por exemplo, que não tinha borda aí, por exemplo, que em um certo momento você, quando ultrapassasse, sua navegação apenas caía para o fundo lá, né, pro vazio. Sendo que teve, né, a exploração aí, a corrida espacial, né, pessoinhas saíram ou não, né, do planeta. E o que que acontece? Foi descoberto que nós vivemos em uma geóide, né, em um círculo aí, bonitinho, né. Porém, de um tempo pra cá, foram pessoas aparecendo aí falando que nós, na verdade, não vivemos em um planeta redondo, que isso é puramente uma especulação, né, ou algo assim do tipo, e que nosso planeta realmente é como se fosse uma linda, né, uma linda pizza aí com borda recheada aí, que de gelo. Seria a Antártica, né? Isso aí, uma borda maravilhosa ali, né, complementando e segurando tudo, que gravidade é tudo, uma teoria da conspiração. Mas e se a gente descobrisse que a nossa Terra não é plana, que a nossa Terra não é redonda e que o seu interior é todo vazio e que lá dentro é a verdadeira Terra? A gente apenas vive aí em cima da casca do ovo que dentro tem uma civilização muito ainda. E se a gente descobrisse aí que realmente nós vivemos não na Terra plana, não na Terra lá em formato... Travou, Gabriel. Você tá falando muita bobagem, eu acho, Gabriel. É, foi bom. O Google te derrubou. Lembrando que esses que estavam falando que a Terra é plana não estavam só falando, não. Estavam provando com uma régua, né? E usavam argumento que chama planeta e não é de um planeta. O melhor instrumento criado para provar que a Terra é plana é a régua. Pois é, ainda é uma régua de 30 centímetros. Isso aqui vai virar um chulé na teta, já tô vendo. Não, vai não. Ah, chulé na teta é um degrau abaixo. Mas vamos lá, então a terra é plana. Se a Terra, não, a terra não, é oca. É oca. É oca, a Terra oca? E dentro tem uma civilização. Sim. Nós só vivemos na superfície. Lá dentro tem mais coisa. Tipo se fosse Zion. Aí pegou pesado. Por isso no mínimo vou mandar ele ficar quieto. Primeiro a gente tinha que pensar onde que é o lugar de saída e entrada, né? Boa. Não tem, né? Tem? Literalmente tem, onde não. É o cu do mundo? Não, olha só, se você for pensar no cu do mundo, você vai ter que pensar em que tipo de gente passa do mundo oco pro mundo de fora. E aí a gente descobre que tem até presidente, maluco. Seria a nossa atmosfera a reunião dos gases do mundo oco? O pessoal vai soltando os gases lá dentro e vai formando a atmosfera aqui. Não, eu fico imaginando que de repente, então, já que eles estão lá embaixo, eles ficam controlando, tipo marionete ou contrário. Por isso que tem terremoto. Eles estão batendo cabo de vassoura pra gente parar de fazer barulho. Não, tô fazendo um fandango, um bailão. É um bailão? Um bailão de salão, tá ligado? Aí são os fogos, são terremoto. Eles soltam fogos lá dentro e treme tudo aqui fora. Ou simplesmente é aquela situação quando a gente fica com a nossa casa com teia no teto e a gente passa uma vassoura em cima só pra limpar. Pode ser também assim. Não, mas terremoto mesmo, porque abalo sísmico é uma coisa, né? Terremoto é outra completamente diferente. Terremoto é catastrófico, né? Não ia ser uma limpeza, não ia ser uma faxina. É, o povo batendo a vassoura, eu tenho certeza. Eu já morei em apartamento, eu sei como é que é quando a gente bate a vassoura. Quando a pessoa passa pano na casa, no andar de cima, é de boa. Quando ela resolve jogar água na casa, daí mora tudo você aqui embaixo. Por isso que chove. Lá dentro chove quando a gente molha aqui fora. E como é que seriam essas pessoas? Elas seriam como nós? Elas viriam de ponta cabeça? Teriam Então, olha, não tem como ser como nós, né? Porque toda a vida que a gente conhece na superfície do planeta precisa do sol, né? É isso que eu ia falar. Lá seria tudo escuro? Então, o que acontece? Deixa eu falar um negócio com vocês. Por incrível que pareça, né? Ou absurdo, ou não, né? Porque vai que existe realmente uma teoria que fala isso daí, né? Não é teoria. Existe. Então, não é teoria. Nesse cenário é a verdade, né? Então, sim, realmente. Evidente. Então, agora a Terra é oca. Tá. Tem gente, né, que acredita que no nosso planeta, né, tem um núcleo que controla a temperatura, que gera, né, campo gravitacional. Mas, na verdade, Isso, exato. Mas o que causa tudo isso, na verdade, é um sol que nós temos dentro do nosso planeta. Peraí, Gabriel, será que as pessoas não seriam albinas? E aí, o Guilherme falou que tem o cu do mundo. As pessoas albinas que escapam aqui pra fora são as pessoas que passam pelo cu do mundo? Então, eu sempre descobri que é albino, né? Tem isso também, né? Você não pode voltar no albino. Então, mas eu acho, assim, deduzindo, né, que a gente tem o sol dentro do nosso planeta, essas pessoas são, né, talvez não sejam, assim, albinas ou algo assim do tipo, porque... São brancos igual tu, então. Anão e albino não é confiável. Aí, o que que acontece? Nessa teoria fala que uma das entradas, tá, é a Antártida. Entendeu? Que é uma área que não é explorada, tal, e que as naves, elas entram por lá, porque existem naves, os moradores naves? Existem os moradores, e seriam intraterrenos, né? Porque existem os extraterrenos, que seriam os pessoal aí que moram fora do nosso planeta. Então, os intraterrenos, eles morariam, né, dentro do nosso planeta, e eles sairiam do nosso planeta através de naves espaciais. Mas o governo sabe? Isso... Por isso que tem o Tratado da Antártica também? Entra assim? Então, isso daí provavelmente, né? Porque, por exemplo, existe uma zona que ela é um tratado, né? É, ninguém é dono oficial daquele local, né? Então isso aí justificaria o porquê que lá é a entrada, entendeu? Da Terra Oca, por exemplo. É muito complexo essa Terra Oca aí. Então, gente, mas a gente tem material científico comprovado, entendeu? Que é a obra lá da viagem ao centro da Terra. Aquilo ali, as pessoas acham que aquilo dali é obra da literatura, é fantasioso. Júlio Verme estava viajando. Exato, isso daí é documento científico comprovado. Sei. Como é que seriam as pessoas lá dentro? Seriam grandes, então, baixas, branca, preta? Cara, eu acho que por estar mais perto da gravidade, provavelmente elas seriam bem grandes, entendeu? Mas que gravidade, então? Do Sol que está dentro do nosso planeta, entendeu? Tem Sol? Tem o Sol dentro do nosso planeta, que seria o nosso núcleo, que é a gravidade interna e a gravidade externa aí na casca do nosso planeta. Mas não seria mais baixo, não? Que a gravidade ia impedir isso. Então, a gravidade a gente puxa a gente pro meio, correto? A gente não puxa a gente pro meio. Eles Sim. estão na parte da borda, né? Imagina uma casca de ovo, entendeu? A gente está em cima da casca do ovo, correto? Certo. Eles estão na parte interna da casca. Eles estão no que é côncavo, né? É côncavo que fala aquela parte que a dobrinha fica para cima e a parte oca fica assim para baixo. Então eles estão com os pés virados para a gente. Isso, eles estão de pé virado pra gente. Aí por estar com o pé virado pra gente, a cabeça deles é puxada, entendeu? O corpo deles, a anatomia, é puxada para o meio do Sol. Então por isso que elas seriam maiores, entendeu? É como se elas tivessem uma força puxando o corpo deles pra cima, entendeu? E ao mesmo tempo, a área externa aí, por ter coisa na área externa, talvez puxando pra baixo. É um pouquinho complicado, entendeu? É um pouquinho complicado de entender. Dinho, um pouco complicado é cálculo 1, rapaz. Não, e eu que entrei no Hangout achando que a gente ia conversar. Vocês querem viajar nessas macoé loucas de vocês aí. Isso é erva vencida, essa porra. Tá maluco? É muita amônia. É muita amônia, gente, para. Pois é, e essa lógica dos terra-oquistas também tá ótima. Esse ovo tem. Vamos lá, eu vou mandar um aqui agora pra pegar todo mundo. Se o ovo pode, porque o planeta não, caralho. E se os cachorros falassem, eles seriam dedo duro? Nossa, assim? Total. Não, eu não entendi. Não entendi o raciocínio. Vamos lá. Os cachorros, eu tenho que fazer coisas estranhas na frente do cachorro, sabe? Então, eu já tenho essa desconfiança já normalmente. Eu acho meio bizarro. Qualquer cachorro, né? Ou gato, né? Dependendo. Mas vamos falar de cachorro, porque os cachorros, né, dizem que são os melhores amigos do homem. Eu tenho 4, na verdade. E se os cachorros falassem, o que que eles falariam sobre nós, por exemplo? Porque assim, cachorro, seguindo o estereótipo lá do Garfield e tal, eles não são muito sagazes, né? Talvez vamos colocar os cachorros com uma personalidade de ingenuidade boboca, assim, sabe? Pode ir lá do Garfield. Eu acho que eles iam viver dando bola fora, assim, porque não tem aquela malícia que o gato tem, né? O gato é observador, eu não sei o que fica. Falou a mãe de gato. Mãe de gato puxa a tardinha pro gato, mano, que é o pai do cachorro. É a característica, né? O cachorro, ele é aquele que tá sempre baseado nos traços mais fortes de personalidade. Então ele tá sempre disponível, sempre assim, aquela coisa. Então vamos dizer assim que eles teriam como facilidade de ter, sabe, essa pessoa que às vezes dá bola fora sem querer. Não é porque ela é boba, não é porque ela é burra, é porque ela é. Porque ela é ingênua. É, tem uma ingenuidade. Ele ia falar, eu te amo pra todo mundo e ia se arrepender depois, né? Então ele, no passeio, você sai pra passear, as pessoas que saem pra passear com o cachorro, ia encontrar outra assim, nossa, o seu dono também, sei lá, é, põe a mão no saco e depois cheira, sei lá, assim, sabe? Ele ia ser assim, é, nesse tipo de impunidade. Mas essa parada dos odores, eu acho que seria a maior reclamação dos cachorros. Porque os cachorros, eles estão na altura do cu da gente, né? Se a gente solta um peido, a gente tá soltando peido na cara dos cachorros, né? Então eu acho que eles iam reclamar. Tipo, ó, vou fazer uma observação. Hoje o Guilherme tá com o cu na boca, presta atenção. É. Sabe, é a segunda seguida. É a segunda pergunta do episódio, e a segunda que ele põe o cu no meio. Porque é o lugar dele, não é? Tem uma historinha que tinha um índio, né? Ele tinha um cavalo, um cachorro e uma cabra, né? Ele encontrou um cara que falava com animais, né? E o cara falou assim: ei, índio, eu posso falar com o seu cavalo? Né? Aí o índio falou: não. Cavalo não fala, né? Cavalo é bicho, cavalo não fala. Não, o cara falou: não, eu falo com ele. Daí ele perguntou assim: ei, cavalo, o índio, ele cuida bem de você? Ele é um bom dono pra você? Aí o cavalo falou: sim, ele é um bom dono, ele cuida bem, ele me trata todos os dias, ele passa escova nos meus pelos, é um dono muito bom. Aí o índio ficou impressionado, né? Falou: caralho, o cavalo tá falando, né? Aí o cara falou assim: eu posso falar com o seu cachorro? Aí o índio falou: não, cachorro não fala, cachorro é bicho, né? Cachorro não fala. Daí o cara falou: não, vou falar com ele. E aí, cachorro, o índio cuida de você bem? Ele é um bom dono pra você? Ah, sim, o índio é um bom dono, o cachorro falou, né? Ele me dá comida todo dia, ele brinca comigo, ele faz carinho, ai, né? Aí o índio ficou mais... O índio ficou mais impressionado, né? Aí o homem falou assim: índio, eu posso falar com a sua cabra? Aí o índio pensou e falou assim: não, a cabra é muito mentirosa, não dê bola pro que ela fala. Não foi engraçado? Outro contando é bem legal. O outro contando fica bem engraçado. Eu vou contar. O cara tinha um cachorro que falava. Aí o cachorro, oi, pô, dava bom dia, falava com todo mundo e tal. Aí um belo dia o cara falou assim: pô, cara, leva o teu cachorro lá no programa do Silvio Santos, não topa tudo por dinheiro. Pô, ó, topa tudo por dinheiro, já acabou há 20 e tantos anos, mas vamos lá. Não, vamos lá, leva ele, você vai ganhar dinheiro e tal, leva o cachorro lá. Aí quando levou o cachorro, e o cachorro tagarelava, né? Aí quando chegou lá na frente do Silvio Santos, aí, então quer dizer que você trouxe um cachorro que fala? Aí o cara... trouxe. Fala com ele, fala com o Silvio, cachorro. Cachorro mudo, né? Aí o Silvio: tem certeza que ele fala? Não, tem certeza que ele fala, cachorro. Não vai bater no bicho. Não consegue, não, gente. Não consegue, né? Aí, nada do cachorro falar. Aí o cara: então você volta na semana que vem. O cachorro não fala, não perdeu R$100. Aí quando chegou lá no bastidor, o cara: porra, cachorro, tu cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo, conversava, chegou aqui na frente do todo mundo assistindo a televisão. Por que que você não falou com o Silvio Santos? É o cachorro: porque eu fiquei com vergonha. Ah, merda, é uma merda. Não, é engraçado a tua reação. Ao cri, cri, cri. Então os cachorros não... Os cachorros não revelariam nossos segredos? É isso que eu tô falando, era o que ele mais ia fazer. Ia fazer. Não, mas gente, preste atenção. Se a gente parar a fazer uma análise bem crítica, quem manda na gente é o cachorro. Porque quem é que pega a merda de quem? A gente que pega a merda do cachorro pra jogar fora, entendeu? Eu tava pensando, porque eu tenho bastante costume de, no dia a dia, sabe essas pessoas que ficam divagando demais, que não tem nada de pé no chão, fica mais a... Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse, não sei o que lá, nossa, essas pessoas me deixam fora do prumo, né? Então, normalmente eu respondo, respondia, né? Eu parei com isso. Eu aprendi a ser um pouco menos grosseira. Eu normalmente respondi, e se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais, né? Mandaram isso. E você sabe que, pensando nessa sugestão, no episódio, pro episódio de hoje, eu peguei e pensei, se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais, mas pensando num jeito diferente, assim, e se cada um de nós aqui para cada um de nós, entendeu? Não pensando na humanidade inteira. É, nós tivéssemos nascido num outro gênero. Vamos aceitar aí que existem vários gêneros. No gênero que não é esse, pensando em qualquer um, assim, que é que, na verdade, assim, que a humanidade toda, homens cis, não fossem homens cis, fossem outro gênero, e assim por diante. Mas pra gente especular, tem que ser aqui dentro. Não dá pra gente especular como que cada um seria. Primeiro, qual seria o gênero, vocês acham? É, a gente tá podendo escolher, olha que legal, né? É, como seria? Eu acho que seria mulher. Você tá querendo dizer que... Você tá querendo dizer que eu ia nascer mulher? Não, você tá podendo escolher. Gênero que não é... Se a gente não tivesse o gênero que tem. Só que, assim, então qual seria? É, aí rolam os dados. Vamos tirar aqui, jogar nos dados. Qual não, é, qual, é qual cada um queria ser? Sei lá. Não, eu queria ser o que eu sou. Começa por aí. Então, esse é o problema. Não, mas assim, no mundo que a gente vive hoje, eu não queria ser mulher. Eu também não, de forma alguma. Não, mas tem não que... Não porque eu não gosto de mulher, né? Isso é porque ser mulher é foda. Porra. Não, mas se tem que mudar, pra qual você iria? Tem que mudar, é. Mas não pode ficar como tá. Porque a gente não teria nascido nesse gênero. Essa é a condição do esse. A gente não tem que ser. Que ser gênero humano, por causa que se tivesse como escapar pra ser uma planta, eu preferia, porque eu acho que sofre menos. Ó, seria outra espécie. Se fosse na Amazônia, ser planta no Brasil, tá, mas... não tá compensando, não. Tá, mas peraí, eu só quero saber o seguinte. É, por exemplo, eu nasci no gênero feminino, não é muito condizente com a minha personalidade, mas vamos lá. Mas, então eu teria que ser homem. Então todos os meninos aqui teriam que ser mulheres e eu e você meninos, é isso, hein? É, não, vamos assumir os vários gêneros. Ah, tá. No arco-íris todo. Cara. Eu não entendo de arco-íris. Mas é. A Renata pode dar uma pincelada aí, se ela quiser. Assim, só uma descrição rapidinho. Ah, então, porque identidade mesmo de gênero, você só tem gênero fluido, masculino e feminino. A identidade. Né? Identidade de gênero só. É, você tem as orientações sexuais, aí é o arco-íris todo. Aí você tem trans masculino, você tem... É bissexual. Fica mais fácil se for pela orientação sexual. Aí tem muitas opções, entendeu? Você tem assexual, você tem pansexual, você tem bissexual. Queria ser pansexual. Ô, fodedor, depa esse! Olha o Bruno. Tá pensando pelo lado errado. Não, mas pode ser o arco-íris todo como? Se for no caso da orientação, sim. Mas no caso de gênero mesmo, você só tem masculino, feminino e o fluido. É. Então, a opção aqui pra gente seria os meninos não serem meninos, serem ou fluido. E a gente é menino. Olha, eu sinceramente, eu gostaria dentro de ser... A sexualidade, pode ser também. É, se eu fosse mudar, eu acho que eu ainda seria uma mulher lésbica. Não é por causa de coisa assim, de ter que gostar de mulher, não. É porque, assim, eu acho que a questão da sensibilidade feminina, eu acho uma coisa bacana. Mas é porque homem é muito escroto. Não, mas aí é que tá. Mulheres lésbicas não perdem a sensibilidade feminina. E justamente, mas gosta ainda de mulher, entendeu? Entendi, mas não é uma questão de sensibilidade. Sensibilidade é personalidade. Exato. Não. E você é sensível pra caralho, você nem vem com grafo também, não. Ah, vá cagar no mato. Não. Parece que a gente não conhece. É, é que você não é brutão. Eu sou mó brutão. Não, não é. Mas é, a questão não é de ser bruto, é a questão de ser porco. Homem é muito porco. Homem é fede. E você acha que não tem mulher porca, né? Aham, parabéns pra você. É, a minha não é. É. Então. A sua não é, mas tem um monte de mulher porca e tem um monte de homem limpo. Ah, é, mas é, eu, é, já que a brincadeira, tema, já que a brincadeira é essa, eu gostaria de ser uma mulher lésbica. Pronto. Então pronto, então resolve assim. É. Não vem com essas justificativas que não justificam nada, não. Ah, eu já tomei 5 cervejas já. Eu tô respondendo por mim, mas não. Tá na cadeia já. Eu tenho mais 3 aqui até terminar isso. Eu vou eu não parei pra pensar na minha resposta até agora. Bom, aí, gente, você arrisca aí, vai, ô Paulo. Você que é o olhando do Sul, mundo como tá igual. Do Sul? O pessoal do Sul é muito retraído. Não, o pessoal do Sul a gente já sabe qual a orientação que ia falar. Coitados gaúchos, pô. Ah, assim, gente. Eu pego meio que a carona do Bruno, assim. Olhando pro mundo como tá, pensando exclusivamente no meu conforto, eu acredito que eu escolheria ser um homem cis. Um homem hétero, porque o mundo é muito mais favorável, assim. O mundo como tá. Mas pensando em querer entender como... Eu tenho uma curiosidade em relação ao gênero fluido. Tenho bastante. Mas o mundo teria que ser outro, né? Eu acho que eu ia ser homem gênero fluido pra ser bem afrontosa mesmo, só de raiva. É, eu tô pensando nisso também. Não tô pensando na sociedade massacrante que a gente vive, não. Tô pensando em questão de possibilidade de experimentação. Ah, eu acho. Mas por isso que eu falei que eu ia ser panda, cara. Por conta disso, a gente se limita muito. Ai, então, falando em limite, eu acho que eu já pensaria ao contrário. Eu acho que ia tentar ser um pouquinho mais recatado na minha, de boas, e acabar ocupando pela sexualidade. Então, você. Então, eu seria uma mulher com orientação assexual, entendeu? Eu ficaria mais na minha, tipo, entendeu? É isso aí. É, cara, mas é aquilo. O assexual, ele só não tem... ele só não depende da questão da trepação direto. Mas também, de acordo com a sua personalidade, também tu ia se apaixonar por todo mundo. Ah, pô, depende da pessoa, pô. Eu me apaixono. Eu, antes de namorar só ali, me apaixonava por qualquer pessoa que vivia, por qualquer menininha que eu vi na minha frente, já me apaixonava. Mas isso chama carência. Isso é carência. Ou tarado, né? Não, é carência. Era carência, porque agora não sou mais carência. Suelen, abre o olho, Suelen. Suelen, será que vai ouvir isso? Paradinho aí também. Ó, gente, não me complica não, por favor, que eu ainda... depois dos conselhos do Bruno, eu acho que a Suelen fica feliz, que eu tô pensando ainda duas vezes. Tá vendo? Aí. Se omitir, rapaz. Tá faltando o Paulo se assumir aí, vamos lá. É, tá falando comigo? Não, tem outro Paulo. Tem outro 20 Paulo ali fora. Ah, que mutou aqui, não ouvi o que você falou. Tá droga, faltando você. Tá falando que tem. Você se liga. Tipo, só pode ter homem ou mulher. No caso, eu sou homem, teria que ser mulher, então. Isso. Mulher o quê? Exatamente. E orientação? Ah, qual seria a sua orientação sexual? Eu seguia. Eu vou seguir a ideia do. Do amigo Gabriel, porque já sendo homem, porque eu já não vejo. Porque não tem opinião formada. Não, eu tô falando que eu não me empenho, sério, eu não me empenho muito pra sair transando por aí, entendeu? E então eu acho que seria dessa forma, sabe? Só com a mão. Tipo, baixa. Tem gente que. Hã? É, só de. automanipulação já é o suficiente, sabe? Claro, auto, quando aparece a oportunidade. Dá licença. Auto, amor, é só pra deixar claro, o assexual não tem desejo sexual, tá? É, não é porque não trepa, não. Celibatário não, é que não transa. Mas o assexual é o que não tem desejo. Exatamente. Eu estou falando... Mas é porque o ouvinte pode não saber, né? Tá bom. É que aparece a oportunidade, eu não vou perdê-la, entendeu? Mas também não vou ficar correndo atrás, entendeu? Essa que é a ideia. Você é sossegado, é isso. É que assim, a gente, eu e o Guilherme, por exemplo, a gente já teve esse papo, a gente já gravou isso. É, sobre a questão da masculinidade tóxica e tal, né? Já tá um episódio lá. É, a grande questão é que, eu acho que é o episódio 118, 120, alguma coisa assim. É, a grande questão é que esperam ou empurram pra gente uma questão dessa performance que o homem tem que ter ou não tem que ter e por aí vai. E que a gente tem que ter esse perfil de que em algum momento a gente tem que chegar em algum relacionamento com tal nível de experiência. Cara, isso não é emprego. Relacionamento amoroso entre homens e mulheres, entre homens e homens, mulheres e mulheres, não é uma competição, não é uma vaga de emprego, não deve existir, não deve existir um currículo máximo. É, tem curso, eu fiz. R$470 eu paguei. Sério? Como é isso? Sério, 2015. Cara, verdade, e serviu. Peguei umas duas mulheres. É mesmo, cara? Curso de quê? Curso de como pegar mulheres. Você compra o cartão de crédito e o cara te manda os vídeos. Viu que o moço falou que era mais barato pagar a prostituta? É o do Santo Papo? Não, era do jogo do texto. Caraca, então, mas é isso, bicho. A gente. Assim, eu posso, como eu tô falando por mim, e aproveitando um pouco do que o Guilherme falou. Cara, eu não sei chegar numa balada, tipo, se eu tivesse solteiro hoje, eu vou num show ali, mesmo que fosse um show de rock, tá? Porque no show de rock também tem mulheres, eu não vou pra uma balada sertaneja ou uma balada de funk. Num show de rock, eu não vou chegar ali, vou encontrar uma mulher, vou olhar ali a mulher e eu não vou sair do meu lugar bebendo a minha cerveja. Eu vou chegar lá na mulher, oi, tudo bom? Você vem sempre por aqui? Eu não sei fazer isso. Entendeu? Eu realmente não sei fazer isso. E aí o que acontece? Eu só sei me relacionar, desenvolver alguma coisa com mulheres, no caso, né, num relacionamento amoroso, com mulheres que eu tenha algum relacionamento. Mas e se a nossa atração estivesse ligada ao intelecto, ao emocional? Se uma pessoa fosse, não nos agradasse de forma intelectual, ela seria feia, tipo aquele filme do Jack Black, que ele é hipnotizado. Sim. E se fosse, sim, aquele cenário ali, se a pessoa fosse uma pessoa ruim, a gente visse ela de forma feia, se ela fosse uma pessoa boa, a gente visse ela de forma bonita. Então, isso já tem nome. E eu tô tentando lembrar o nome, mas já existe isso. Eu pesquiso aqui. Vai, por favor. Mas já existe esse mundo. E eu faço parte dessas pessoas. Porque é bem importante que, assim, a gente entenda que não é uma única coisa que atrai. São várias questões, né? E aí, mas se todo mundo fosse... Acho que é sapiosexual. Acho que é sapiosexualidade. Porra, sou pica, viado. Eu bebo, mas eu lembro. Então, se todo mundo fosse sapiosexual, eu acho que as pessoas, primeiro, iam ter menos filhos, porque a ciência prova que as pessoas que estudam mais têm menos filhos. Talvez o mundo ficasse mais velho e mais sério. Não sei. É uma continuidade aí do TVC. Assim, seria o meu mundo. Minha mulher está aqui, então posso comprovar. Tu ia ser a maior piranha desse mundo. Ia ser difícil demais. Porque claro, todo mundo ia querer te dar. Todo mundo ia querer te dar, tu ia ficar cheio de graça, de palhaçada, te achando o último prêmio do pacote. Aqui, não, peraí. A ideia Eu perdi a ideia. A ideia é que a pessoa não vê o... Não existe beleza física. Se a beleza física estivesse ligada à beleza intelectual. Ou seja, se a pessoa só visse a outra pessoa bonita, se ela fosse intelectualmente ou emocionalmente bonita. Né? Fosse uma boa pessoa, pessoa inteligente, ou que agrade, né, a inteligência dessa pessoa. Mas é que... Tipo nós aqui. Deixa eu fazer uma menção, que a senhora Renata da S falou no grupo do Papo de Calçada que o Bruno era palestrinha. E o Bruno foi lá perguntar se realmente ele era palestrinha. Deixa eu te falar uma coisa, Bruno. Palestrinha é Renata. A Renata que faz pauta pra dar palestra, entendeu? Ela foi numa pauta do Papo de Calçada de indicações e foi dar palestra, entendeu? Então, deixa só esclarecer isso aqui pra nossa audiência, que o Bruno não é palestra. O Bruno gosta de falar, realmente, ele fala muito. Mas palestrinha da casa aí é a senhora Renata da S, tá? Obrigado, Guilherme. Não, muito obrigado, olha só, cara. Palestrinha são os dois, porque os dois falam muito. Mas eu tenho palestra organizada. A dele é palestra desorganizada. É sim, senhor. Sim, acabou. Eu vou no fluxo. Não, mas é rapidinho que eu ia voltar. Esse mundo em que as pessoas... O que são consideradas pessoas bonitas são as pessoas intelectual, inteligente. Porque assim, né, vamos tirar esse termo intelectual, vamos pensar em pessoas inteligentes, cara. Vamos pensar naquele cara, naquela mulher que você tá de olho e que tem aquele papo. O cara não abre uma conversa como o dia hoje, hein, tá calor, ou o dia hoje tá frio. Se tem um... Na minha cabeça, pra mim, uma das coisas mais broxantes do mundo é quando alguém começa um papo nada a ver, entende? Um papo que não diz nada, entende? O cara tem que... O que falar não fale, né? Exato, você comprova nesse momento, se você fica calado, você não demonstra pros outros que você é idiota. Quando você fala, você dá certeza pro outro. Então, um mundo ideal é um mundo onde a gente olha pras pessoas... A partir do que as pessoas falam, porra, nossa, que não sei o quê. Muita gente fala, muito, já aconteceu comigo. Ah, porque você paga maior pau pra Renata, que tudo é... Velho, eu tenho uma mulher inteligente pra caralho, porque a mulher, além de acompanhar esse raciocínio desorganizado que eu tenho, a mulher que ainda contribui com esse raciocínio. Porque às vezes eu vou dormir com as perguntas que a Renata faz, eu fico assim, caralho, puta que pariu, agora eu vou ter que pensar sobre isso, vou ter que ler, vou ter que pesquisar, etc, etc. Sim, acontece, tá, Gabriel? Que é o que eu tava falando outro dia, né? Sério, assim é casamento. Agora, e esse é o mundo em que eu faço. Eu tive algumas namoradinhas que eram burrinhas para um cacete. Aqui eu falo porque não tem por que esconder. Velho, eu tive algumas namoradas que elas se sentiam orgulhosas, por isso que a Renata falou que ia ter um monte de mulher querendo me dar. Que aí as mulheres ficavam tudo, porque meu namorado... Eu tive uma namorada que, por exemplo, me apresentava. Esse é meu namorado, tá fazendo história, tá lá na UF, que não sei o que, não sei o que lá. Tive um monte de namorada assim, entendeu? Me apresentava como o cara que era, né, tava estudando para ser professor. Mas elas mesmas pararam lá no ensino médio e não seguiram com a vida. Aí volta a gente aquele papo lá, como o Guilherme falou, né, da putaria. A gente estava falando da pessoa, quem é o tipo de pessoa que a gente quer na vida. Eu escolhi não só ter a Renata, mas porque a Renata sempre foi uma pessoa que, mesmo antes de eu começar a namorar ela, a Renata sempre foi uma pessoa que correspondia às coisas que eu falava. E isso sempre foi bacana. Entende? Então, acho que o legal de um relacionamento é a partir daí também. O sexo é o último passo. Mas o que vem antes do sexo? Uma boa conversa, entende? Você mostrar quem você é, ou mostrar o que você sabe. E aí, aquilo que eu estava falando. Gente que faz sexo por fazer sexo, o cachorro faz isso também. Um passarinho faz isso também. Sexo por sexo, os animais todos fazem. Agora, nós humanos, a gente precisa de toda uma construção para fazer sexo. Então, acho que esse mundo que as pessoas só seriam bonitas se elas se mostrassem intelectualmente, né, a partir daquilo que elas, do conhecimento que elas têm, seria um mundo muito bom. E acontece bastante, né? Acontece até com quem não tem esse hábito de escolher, vamos dizer assim, né? De estar com alguém, de fazer uma parceria com alguém, levando isso como prioridade. E às vezes acontece, quantas vezes a gente conhece alguém que diz assim, ah, nossa, eu nem dava nada, eu nem olhava para fulano, mas quando eu conheci, eu me apaixonei, fulano ou fulana. Isso acontece bastante, não é regra no mundo. Mas eu diria que se isso virasse regra no mundo, puxa vida, acho que tudo ia ser bem mais autêntico, né? Acho que se o mundo não é muito mais autêntico. O conteúdo, né? Porque isso, a Valar aliaria ou se aproximaria de conteúdo. Não de muito provavelmente. Eu vou cair naquele clichê, né? A forma muda, velho. O tempo avança, o tempo faz mudar a forma. É, quantas pessoas a gente não conhece que, sei lá, mesmo que à distância, assim, sofreram um acidente, sabe, e perdeu aquela forma atraente, quer dizer, a forma, ela, por mais interessante que ela possa vir a ser, eu acho assim, que aquela coisa meio assim, né, o humano busca a beleza, né, é da nossa natureza buscar pelo belo, por isso que eu perguntei aquilo pro Paulo, mas é da nossa natureza buscar pela beleza. Entendeu? Pela beleza de uma paisagem, pela beleza de uma música, pela beleza de ajeitar uma casa com ela. A gente tá... Então, a questão não é essa, não é o belo, é a aparência, entendeu? É avaliar exclusivamente pela forma. Então, acho que o mundo seria muito mais autêntico. A beleza ainda existiria, ela ainda faria parte da nossa busca, mas ela não seria uma beleza da aparência, né? Ela seria, não seria prioridade, né? Não, mas e eu prevejo muito relacionamentos muito mais longos, muito mais duradouros. Por quê? Porque, pelo menos no âmbito relacional terapêutico, a coisa que mais separa as pessoas é a dificuldade de comunicação. Então, se você tem pessoas intelectualmente mais compatíveis, você tem relacionamentos mais duradouros, mais satisfatórios, né, no geral. Porque você fica mais feliz quando você tem uma correspondência. Agora, na quarentena, as pessoas estão com muita dificuldade de ficar junto das pessoas que elas, com as quais elas convivem, porque tem muita dificuldade de se divertir junto, de explorar coisas juntas, de conversar, de estar junto, né? Às vezes até tem assunto. Sim, não tem assunto. A gente já teve gente que estava com a gente, eu e Bruno, e perguntava, nossa, vocês ainda têm o que conversar 3 horas da manhã? Eu falava, amigo, a gente tem o que conversar 3 horas da manhã praticamente todo dia. No mundo que sabemos, o que vivemos, sabemos que para você ter um intelecto, a maioria do povão não é intelectualmente desenvolvida. Não tô falando que nós somos, mas tô falando que a maioria do povão não sei lá, mano. Mas aí, Paulo, seriam os compatíveis. Atrairiam os compatíveis. Exatamente. É o que Aristóteles, deles fala. Existem níveis. A primeira ideia deles, né? Tá lá. O corpo, né? O coração e a mente. E nessa ideia dele, se você só fosse pro corpo, você dificilmente ou nem pode, você poderia ultrapassar essa barreira, sabe? Não existe uma alavancagem. Você é aquilo e pronto. E daí duas pessoas do corpo se unem e têm filhos. Esse filho vai ser do corpo. Entendeu? Tá, vamos lá. Isso aí é filosofia antiga, Paulo. Tem o seu valor, mas a gente senão seria um anacronismo pegar uma sentença que foi dita há mais de 2000 anos e tentá-la aplicar aos dias de hoje. Por isso que eu tenho tantas críticas às religiões em tal, em tudo. Mas a grande questão está justamente aí. Não existe essa história de que ninguém consegue superar. Todo mundo consegue superar. Agora, a gente tem que dar as condições. Não, pois é, mas esse mundo ideal não existe. Talvez nesse mundo que nós estamos criando, que as pessoas gostam do intelecto, daí sim, a linha de saída, de partida, seja a mesma, né? Mas na realidade... Ele sim, não mas olha só, no mundo em que você se sente atraído por quem você acha inteligente, é um mundo em que quem você acha inteligente está sendo inteligente pelo seu parâmetro. Mas não tem um parâmetro de inteligência que a gente meça, tipo, do não, sentido. Mas se for relacionado, sim. Não, claro, todo mundo pensa um pouco diferente um do outro. Sim, claro, e todo mundo tem alguma inteligência. Mas então, todos concordamos assim, que, sei lá, o Tom Cruise é bonito. Todos concordamos quando, né? Exatamente, Renata. Tem... Não, mas não é aquele 1% que vai dizer a regra, sabe? A gente está num grupo em que, vamos lá, entre aspas, todos concordamos que o Bruno é inteligente. E eu acabei de falar que eu sou sapiosexual. Então todos concordamos que o Bruno não é bonito, mas eu acho o Bruno bonito. E agora? Entendeu? É assim, é o parâmetro de cada um. Eu me sinto atraída por ele num nível em que ele... Que existiria um padrão, sentido. Angélica, como a gente tem padrões de beleza no mundo atual. Exato. As pessoas têm problemas para se... Desculpa, Angélica, Renata. Sim. As pessoas têm problemas e desenvolvem problemas psicológicos porque não conseguem se adequar a esse padrão. Sim. No mundo onde a inteligência seria o ideal, a beleza, também existiriam padrões que todo mundo vai querer alcançá-los, mas não é impossível. Entendeu? E haveria problemas e padrões. Porém, se você se o parâmetro de boa, concordância... Paulo. Se o parâmetro de concordância é que as pessoas se atraem pela intelectualidade, as pessoas se atraem por alguém com quem elas conseguem se comunicar melhor. Então, independente... Peraí, independente delas terem desejo pelo mais inteligente, pelo menos elas conseguem se comunicar melhor do que só eu sou fitness, você é fitness, vamos ter um filho. E aí que os casamentos mais acabam, entendeu? Eu sei, meu bem, mas o que o Paulo falou é um negócio legal. É que do tipo, se hoje a gente tem como padrão de beleza um modelo fitness... Se a gente estabelece, por exemplo, que o modelo de beleza é alguém que tenha dois mestrados e um pós-doutorado, fica difícil para uma boa parte das pessoas também alcançar. Como o padrão de beleza é físico, porque para a maioria é inexistente, a gente só vê na TV e ninguém consegue, esse outro padrão também seria só ditado, sabe? Mas, inalcançável, eu entendi. Só que o meu argumento para esse mundo é que os relacionamentos durariam mais por conta da comunicação. Porque por mais feio que você seja e uma pessoa bonita te ame, por menos inteligente que você seja, você ainda tem alguma inteligência que é compatível com aquela outra pessoa. Então a comunicação... Sim, você tá falando que toda a panela tem sua tampa. Eu tô falando que além de toda panela ter sua tampa, toda relação melhora com comunicação. É isso que eu tô afirmando, de fato. Sim, quando você encontra a comunicação compatível com a sua. A comunicação, nesse caso, seria algo que faz parte do relacionamento já, né? Desde o início, não é só atração física. Mas então, mas aí que eu coloco um outro ponto que... nesse caso, essa atração não seria apenas intelectual no ponto de saber, de sabedoria. Seria também no ponto emocional, da pessoa ter características emocionais. Por exemplo, uma pessoa que é caridosa, uma pessoa que, que tem alguma característica emocional que isso traria beleza para ela também. Sabe? Porque, por exemplo, eu dando o meu exemplo, né, do meu relacionamento com a Mariana. Eu tive o privilégio de estudar que ela não teve, sabe? Então eu sou pós-graduado e eu conheci ela quando ela nem tinha terminado o ensino médio, sabe? Mas eu fui atraído por uma sensibilidade, por uma pessoa que tem um emocional tão sensível... Personalidade. Uma personalidade tão sensível que me atraiu, sabe? E eu acho que existem esse tipo de pessoas. E são pessoas também que são abertas a conhecer, sabe? Eu acho que a ignorância, ela parte do ponto de a pessoa não saber e não querer saber. Isso é, pra mim, a pior coisa do mundo, né? Nós temos isso no nosso país, as pessoas que não sabem, não querem saber e não querem que ninguém saiba, entendeu? Não, e assim, essas pessoas muitas vezes são estudadas, entendeu? Eu ia chegar nisso, a inteligência que a gente está falando não é inteligência formalizada. Eu sou filha de uma pessoa, eu sou filha de uma mãe que não concluiu o ensino médio. E ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço até hoje. A inteligência da minha mãe deixa a boca aberta. Vocês não... Eu não estou falando de sabedoria de vida. Eu não estou falando dessas porra, não. Eu estou falando inteligência mesmo. Capacidade assim, ó. Raciocínio lógico. Rainha da gambiarra. Não, de resolver mesmo. Vocês pensam... A minha mãe era um ano 70, gente. Era um ano 70. Ela criou em casa um mecanismo de reutilização da água. Não era porque faltava água, não. Era porque a mulher é foda, a mulher é engenhosa. Para reutilização da água para molhar a horta. Entendeu? Eram anos 80 quando minha mãe desenvolveu granola em casa. Quando granola... As pessoas conheceram. Nem era moda. Não, as pessoas conheceram, a gente ria, porque a gente comia granola. Minha mãe fazia os potinhos de granola pra gente levar pra escola, na lancheirinha, nos anos 80. Caraca. A mulher é foda, vocês não têm noção. Eu não tô falando dessa sabedoria de vida. É, não é conhecimento acadêmico, né? Mas é o mesmo argumento, é o mesmo argumento, pessoal. É sacado. Não, mas o que eu tô falando é isso do Guilherme. Assim, existem pessoas com pós-doutorado que são ignorantes, burras. Elas são boas no conhecimento delas, no conhecimento específico. Mas são umas portas, são uns idiotas, velho. Não tem sabedoria pra nada na vida, não tem inteligência prática alguma. Meu então, primo Beto. Essa é essa. Eu, nossa, eu conheço vários. Beijo. Conheço vários. Eu tô dentro de uma universidade. Sério? Te conheço vários. Aqui em casa a gente tem uma história aqui que meu pai e meu avô. Eles passaram um domingo inteiro pra desenvolver uma forma de tocar CD no carro sem que o CD pulasse no Discman, sabe? Na época que só tinha toca-fita, eles passaram um final de semana inteiro testando, até que criaram um sistema de molas que colocava o Discman em cima e aí andava com o carro e o negócio não pulava, porque não tremia, entendeu? É esse tipo de inteligência que também... Porque às vezes a inteligência ela é emocional, às vezes a inteligência é que vem de uma sabedoria. Por exemplo, a minha avó, ela é uma pessoa sábia, porque, assim, eu não conheço ninguém para resolver conflitos como a minha avó. A minha avó, ela pode estar o pau quebrando. Ela senta para conversar com as pessoas, ela resolve as coisas. Sabe? Tá, isso é de uma inteligência, de um raciocínio, entendeu? Às vezes vocês podem. O pessoal até brinca aqui, né? Fala assim, o Guilherme às vezes consegue, né, olhar e tal, e mediar as coisas. Cara, vocês não conhecem a minha avó. Não, você é o rei do jeito diferente de olhar para as coisas. O Guilherme é o rei. Vocês não conhecem a minha avó, entendeu? A minha avó, ela resolve o problema de casamento das pessoas. Entendeu? Às vezes tem um casal na rua lá que tá brigando, ela vai lá, conversa com um, conversa com outro e resolve. Legal. É nesse nível, entendeu? Que foda, e, assim, que muito foda. Minha avó não sabe ler, entendeu? Não sabe ler. Nossa. Não, e a gente tá falando assim, não é de inteligência acadêmica mesmo, mas eu conto essa história, Guilherme, que é um homem religioso. Vai ouvir isso agora que eu tô falando com de um jeito diferente, que é o seguinte: um cara, um pastor, pregando sobre o Salmo 23 da Bíblia, ele falou uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida, que é clama ao Senhor, nananã, e Deus concederá o desejo do teu coração. E aí esse cara falava, nós vai, nós vem. É um cara que, tipo, não tinha nada a favor dele em termos de estudo e intelectualidade. E ele disse assim, e aí o Senhor concederá o desejo do teu coração. Não é o que você acha que você quer, não. É o que realmente você precisa. é o teu sonho lá mais profundo. Essa frase me acompanha há 20 anos, cara. E o cara falava, nós vai, nós vem, sabe? E era assim, porque todo mundo usava esse salmo pra falar a mesma coisa, tipo, calma, Deus vai te dar o que você quer, calma, Deus vai te dar o que você quer. E aí ele fala, não, não é o que você quer, não, é o que você precisa lá dentro, sacou? Não é o que você acha, não. Porque o que você acha é a tua cabeça falando, não é o teu coração. Mano, isso foi de uma inteligência tão profunda. E o cara falava, nós vai, nós vem. Então, assim, depende de que tipo de inteligência que a gente está falando. Porque inteligência mesmo, no, na minha opinião pessoal, é inteligência relacional. E inteligência relacional, ela é por compatibilidade. E, vamos lá. E se todo mundo se dedicasse a entender do que tá falando? Acabar com a fake news? Acabar com a fake news. Acabar com o psico especialista na porra toda. Acabar com aquelas pessoas. Cancelar aquelas pessoas que tiveram uma única experiência na vida e acham que sabem tudo. Sabe? Porque assim. Eu posso elencar muitas coisas, mas eu vou elencar uma bem boba, que é a seguinte: mulheres que sonham em se casar são, e crescem vendo negócio de princesas, e aí encontram um cara e aí marcam um casamento, aí elas montam aquelas puta festa de casamento. Quase todas elas terminam a história da festa de casamento achando que são profissionais de casamento. É tipo isso, sabe? Você tem uma experiência, uma, e se acha especialista naquela parada. E se a gente acabasse com os pseudo-especialistas? Não existe mais coach de golbolinha. É. Coach de golbolinha. Meu amigo, coach, eu vou falar igual eu falo no barulho do DS e no papo solo. Meu amigo coach, você está ouvindo esse programa? Não ouça. Todos nós somos contra você. Não, se qualquer coisa que você se acha especialista, você fez um curso de menos de um ano de duração, pode desligar aqui, amigão. Não, mas tem curso de coach para mais de um ano, Renato. Você tem que... Não sei, amor, mas olha só. Peraí. É isso não, Paulo. Você porque traz uma liberdade para esse programa. Isso é foda. Existe uma parada nessa história do coach que a gente até falou, mas vamos voltar, que é bom. O teu conselho, ele não tá fazendo muita coisa, né? Contra, né? Não, porque não pode, porque o nome disso é terapia alternativa. E terapia alternativa não tem regulamentação. Pois é, mas você não pode sair dando terapia alternativa por aí, que os caras vão lá e tesouram o teu... Na lei brasileira tem, você tem direito disso? Pode. Tem, as terapias você, alternativas... Mas você pode, como psicóloga, falar que eu tô dando terapia alternativa? Não, não, eu não posso te proibir. Eu não posso te proibir. Não, exatamente. Mas eu tô falando que se você quisesse dar terapia alternativa, você, como psicóloga... Tem uma porrada de psicólogo fazendo. Pois é, mas... Tem psicólogo cristão, viado. Tem psicólogo cristão. Mistura religião com metodologia científica. Pois é. Não, mas... Tem psicólogo que bota carta de tarô no consultório. Não, assim, terapia alternativa, aí você também vai entrar nas terapias de reiki, de floral e tal, dos cristais. Homeopática. Que chama pseudociência. Sem comprovação científica, sem comprovação metodológica. É isso que eu tô querendo dizer. E se a gente acabasse com todos os especialistas de porra nenhuma? Os especialistas que não têm comprovação. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, vamos lá. Leandro Narlock não é historiador, mas é trabalhador da CNN como se fosse historiador e jornalista. Entendeu? Tipo, eu recebo muita gente, é sacanagem falar, mas as pessoas ficam me perguntando, aquele guia politicamente incorreto da história do Brasil, O que eu devo acreditar nele? Nada, como um livro de piada. Porque é um cara que não é historiador falando sobre história. O que ocorre é que tem gente que se... O livro da Laurentino Gomes está correto. Está correto? O Laurentino Gomes está correto. Ele não está errado. Está correto, cara. Eu tenho os três dele. O 1808, 1822 e 1889. O problema não é isso. O problema é que tem gente que faz trabalhos, vamos dizer, como eu estou dizendo, jornalistas que penetram em outras áreas e não fazem trabalhos sérios. Os coaches se aproveitam de falar de psicologia sem serem psicólogos. Jornalistas falam como criadores, mas não como psicólogos. Isso é física quântica sem ser físicos. Porra, cara! Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.